A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. É preciso saber viver. Voltamos a ter connosco o Dr. Rui Silva, que nos vai continuar a massacrar com o temos que nos defender perante, de facto, os massacres, isto é que são massacres, da publicidade e do quererem por força que nós compremos e nós, porque gostamos, compramos sem ter dinheiro para o fazer, não é, doutora? Claro, bom dia, Alice, mais uma vez, é um prazer estar nesta casa novamente. É verdade, continuamos a ser massacrados e o futuro vai continuar nessa senda, porque a sociedade de consumo em que estamos inseridos atualmente obriga-nos a seguir por essa senda. E o que eu aconselho, o que chama a atenção é para nós, consumidores, não só os séniores, mas todos, e começar já inclusivamente nos nossos consumidores mais jovens, nos meninos, a educá-los já para... Mas eles são educados ao contrário. Pois... isto, nós somos seres, eu sou educados de referências. Eu preciso disto. Oh, pai, mãe, eu preciso disto. Avó, avô, eu preciso disto. Ah, mas não há dinheiro. Ah, não sei, mas eu preciso disto. Meu amigo tem, a minha amiga tem, e eu preciso disto. Portanto, eles são educados do contrário, não percebem o não. Eu acho que, quer dizer, isto está a ser um ciclo vicioso, não é? É um grande ciclo vicioso. Alice, porque, isso... de facto, não, como é que saímos daqui? Temos que os educar a dizer, não pode ser. Sim. Mas, por outro lado, eles têm um chamamento muito, muito intenso para o pode ser e tem que ser, não é o pode ser, tem que ser. Quer possa, quer não. Alice, nós também já fomos meninos, mas já fomos jovens. Noutro tempo. Noutros tempos. Mas nós tínhamos o mesmo defeito, que nós também queríamos. E também, pois, mas também, os nossos pais estavam educados de outra forma. Claro, estavam educados para nos dar uma palmada se fosse necessário. Sim. E agora não podem. Eu, na minha infância, também fiz birras e também quis e também pedia. E também, pois, mas não ganhava. Não ganhava para a birra. Um pai e uma mãe. E agora as birras fazem com que o pai... E agora o que é que o pai faz? Não posso bater no menino. Não sou capaz. Ele está com a birra e não sou capaz de o fazer compreender que não. Não posso ser agressivo, mas também ele não está capaz de eu lhe explicar nada. Como é que se faz? Isso olha, dou-te, olha, pois, está bem, estamos pelo facilitismo, certo? Evidentemente. E depois estamos a criar, entre comas, não me interpretem mal, mas estamos a criar monstros do consumo. Estas crianças vão crescer, vão se tornar homens e mulheres. Infelizes, eu acho que, mais do que monstros do consumo, estamos a criar pessoas infelizes. Infelizes. Porque há um dia em que eles pedem a lua. Porque, e aí já nem com o roubo nós conseguimos dar-lhe a lua, não é? Eu, enquanto miúdo, jovem, eu tinha sonhos de ter coisas. Lembro-me que gostava de ter umas sapatilhas XPTO, gostava de ter um carro. Todas as crianças e todos os adultos. Gostava de viajar para não sei para onde. E ao longo da minha vida, já consegui realizar alguns desses sonhos, outros ainda não, mas ainda tenho a esperança de vir a realizá-los. Mas isto tem sido conquistado com trabalho, com dedicação, porque nada me caiu do céu nem nada me foi oferecido. Agora, estes miúdos, tudo lhes está a ser dado e tudo lhes está a ser oferecido. Que raio de sonhos é que eles vão ter no futuro? Quando já não têm, quase. Quando forem adultos e, já, e os pais já cá não estiverem e eles já tiveram tudo. E depois, se calhar, não sei, muitos deles, se calhar, não vão ter vidas de maneira a sustentar esses níveis de vidas a que foram habituados. E depois, vamos fazer o quê? O que é que vamos fazer a estas pessoas? Porque depois não é uma nem duas, é só uma ou duas. Nós já temos sucedantes. Os pais já cá não estão. Já cá não estão. E eles têm por si outros filhos e outros netos que já não têm capacidade. Porque eles próprios já não foram educados dessa forma, não têm capacidade para dizer não. Não. E eu acho que nós somos a geração. Será que nessa altura nós ainda teremos, daqui a 50 anos, ainda teremos bens de consumo para consumir? Pois, não sei. Eu acho que a chave da questão, e ainda estamos a tempo, é nós, as pessoas que são os pais e que têm filhos, aprendemos a dizer não. Temos que começar a aprender a dizer não. Isto tem, porque o dizer não. Peço desculpa, não, mas não estou de acordo consigo, porque o adulto não é capaz de dizer não a ele próprio. Como é que é capaz de dizer não a um filho ou a um neto? Pois o problema é que não quer aprender, não está interessado em aprender, não lhe dá felicidade esse não. E o que lhe dá felicidade é esta vida. Mas ele tem que perceber de alguma forma que a felicidade. Eu sei que um não a uma criança é um momento de infelicidade. Eu vi muitos. Isso é que eram momentos terríveis, infelicidades, parecia como um dia de desabar. Hoje percebes. O momento de dizer não, eu como pai, também não uso. Se me perguntar se eu gosto de dizer não à minha filha, particularmente não me agrada. Porque sei que naquele momento em que eu estou a dizer não, a miúda está. É um momento que eu estou. Há uma infelicidade para todas as pessoas. Esse não é um momento de amor e não, mas não do contrário. Eu percebo isso ao contrário, exatamente. Eu, quando estou a dizer não, eu estou. É um momento está de amor para ela. Está a preservá-la. Porque ela um dia, eu tenho a certeza e tenho a noção que ela um dia vai perceber isto. Não percebem agora como eu também não percebi. Mas isso, como ela hoje não perceberá. Agora, ela um dia mais tarde vai perceber como eu percebi. E eu só estou a proteger a ela, porque ela um dia mais tarde, perante os meus netos, futuros netos, quando vierem, que ela tenha essa capacidade de dizer não também. Porque só assim é que isto vai funcionar. Porque se começamos nesta espiral, do sim, do sim, do sim, nós estamos a criar monstros, que esses monstros vão criar outros monstros. E chegaremos daqui a alguns anos, que já cá não estaremos nós, mas estarão cá outros, descendentes nossos, isto vai ser uma loucura. Eu estou para ver onde é que isto vai parar, porque isto já está a ser uma loucura. Eu hoje vejo. Nós hoje abrimos os jornais, que era uma coisa que eu não me lembro em miúdo. Nós abrimos um jornal qualquer hoje, não vou aqui fazer publicidade de nenhum deles, mas um jornal qualquer. E nas páginas centrais nós vimos a quantidade de bens a leilão e de hipotecas e de penhoras e não sei o quê, que é uma coisa horrível. Aquilo acontece por alguma coisa, aquilo não acontece porque as pessoas agora é que são espertas e antes eram parvas, não faziam, não. As pessoas continuam a ser espertas e parvas como eram antigamente, só que hoje as coisas funcionam de maneira, porque as pessoas hoje dão passos maiores que a perna. E as coisas estão aí. E é isto que tem que ser, moça, nós temos que estar atentos para isto. Queremos as coisas, eu não digo às pessoas para não terem as coisas, as pessoas têm que ter as coisas e têm que ter os seus sonhos como eu tenho os meus. Têm que ter as coisas. Agora, eu sei que eu tenho consciência dos meus. Eu sou do tamanho daquilo que eu vejo e não do tamanho daquilo que eu sou. Isto é, nós temos que ter noção onde podemos chegar. E se quiser chegar mais além, eu tenho que trabalhar para isso. Mas isso dá infelicidade. Agora, essa aí custa. Dá infelicidade. Custa. E eis a razão. Porque todo o mundo que nos rodeia quer que não. Dá a impressão, dá-nos a sensação que quer que sejamos felizes. Felizes porque temos o nariz torto, temos de o endireitar. Felizes porque precisamos de ter uma dieta mais consentânea com o emagrecimento e temos de comprar determinados produtos que são mais caros, felizes porque temos de ter aquele último modelo de carro, felizes porque temos de ter aquela casa que tem o Ronaldo, felizes, etc. E nunca somos felizes porque depois, como não temos dinheiro para as pagar, ficamos cada vez mais infelizes. Mas a verdade é que estão constantemente a oferecer-nos felicidade. Nós queremos é a felicidade e não queremos ser infelizes. Vamos ficar por aqui, doutor. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida.

No matter where I go, there'll be memories that tug at my sleeve. But there will also be more to question, yet more to believe. Oh, tell me, where is the someone who will turn to look at me and want to share my every sweet imagined possibility? The more I live, the more I learn, the more I learn, the more I realize, the less I know. Each step I take, Papa, I've a voice now. Each page I turn, Papa, I've a choice now. Each mile I travel only means the more I have to go. What's wrong with wanting more? If you can fly and soar with all there is, why settle for? I can see you, Papa, I can feel you. Papa, watch me thank you.

chopar. Quando Hilário cantava alta noite no chopar, toda a tricana escutava a sua voz de cristal. Toda a tricana escutava a sua voz de cristal. Tricana da minha vida, ai, se à noite eu for à lapa, tricana da minha vida, hei de levar-te escondida, ai, debaixo da minha capa. Será formado. O Hilário disse um dia: ninguém mais será formado. Quando a velha academia, ai, deixar de cantar o faro. Quando a velha academia, last night I had the exact same dream as you. I killed a bird to save your life, and you gave me your shoes. You said, clip my wings and walk my miles, and I said I would too. Then I woke up, but I wasn't gonna tell you. Today I sang the same damn tune as you. It was Lydian Red, I hate that song, and I know you do too. You didn't catch me singing alone, but I always sing with you, nice and quietly, 'cause I don't wanna stop you. I know I could be spending a little too much time with you, but time and too much don't belong together like we do. If I had all yesterdays, I'd give them to you too. I belong to you now. I belong to you. I see the world the exact same way that you do. We lend our hands and take our stands in tandem when we do. When I lied and said I knew the way, I hid my eyes from you. I still don't know why. I probably didn't want to scare you. I know I could be spending a little too much time with you, but time and too much don't belong together like we do. If I had all my yesterdays, I'd give them to you. I belong to you now. I belong to you. I'm gonna die the exact same day as you. On the Golden Gate Bridge, I'll hold your hand and howl at the moon. Scrape the sky with tired eyes, and I will come find you. And I ain't scared, 'cause I'm never gonna miss you. I belong to you now. I belong to you. I belong to you. I belong to you. I belong to you. Tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera, na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Vejo a Serra do Pilar e sinto ressuscitar bem as saudades de outrora. Era o nosso mirador e lá embaixo o Rio Douro, lá seguia barra fora. Pela calçada da serra subíamos distraídos. Aos domingos, que saudade, eu e tu, muito entretido, a olhar para a nossa terra, nossa cidade. Pela calçada da serra corríamos distraídos. Aos domingos da saudade, eu e tu, muito entretidos, a olhar para a nossa terra, a olhar nossa cidade. Pela calçada da serra, de onde eu via a minha terra, tantos pares de namorados. Como tu e como eu estavam mais perto do céu e sonhavam acordado. Pela calçada da serra subíamos distraídos. Aos domingos, que saudade, eu e tu, muito entretidos, a olhar para a nossa terra, a olhar nossa cidade. Pela calçada da serra. Quando a noite chegava e já a hora tardava, voltávamos para a terra. Era a nossa despedida, custava mais a descida pela calçada da serra. Pela calçada da serra subíamos distraídos. Aos domingos, que saudade, eu e tu, muito entretido, a olhar para a nossa terra, a olhar nossa cidade. Pela

com barcos vogando nas ondas das tranças, travessas gaiatas correndo voando, os seios são ondas redondas voando. Ai, vai, não. Ai, venham ver dois carvões de uma roseira puseram a janela para o vento a criar. Ai, venham ver, venham ver as carvoeiras, venham ver as oradelas, que maneiras têm de olhar. Ai, venham ver, venham ver as carvoeiras, venham ver os olhos delas, que maneiras têm de olhar. Ai, venham ver, dois carvões de uma roseira puseram a janela para o vento zadear. Ai, na vida em que o tempo já não corre. Voa. Voemos com ele. Aproveitemo-lo. Ativa-o. Sabiamente. A Universidade Sénior espera por si para voar consigo. Consigo que quer cada vez mais conhecimento, diversão e, sobretudo, o melhor viver. Enfim, ser feliz. Esperamos por si na Rua Fernando Seno 20B, em Évora, ou telefone pelo 266-733-085.